9, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, Bonomia 02. O Mike está autorizado ao presente, circuito pela direita, torno 7, a porta e base para a final. Azul 4261, decolou 12, controle 119, decimal 8. 198, 4261, obrigado. 325, thank you, good day, web 6720. Salvador Azul 4261, decolado perfil da Dael, cruzando 1300 pés na sua escuta. Recife 1856, tá bom? Salvador, boa tarde, 4261 no Dael, cruzando 1400 pés. 4261, espaço do contato radar, subindo ao 360, da presente Voleda, após Leda Bridge. 360, Leda, Leda Bridge, azul 4261. Direita, solo 1219. Direita 219, Bonomia 02. Mike, Delta. 120 graus, 129, autorizado pouso, pista no 7, checa trem. Alfa, Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, Bonomia 02. Salvador, Bonomia 01, flexionamento, posição 10. Bonomia 01, informo 767 da Condor, passando a retaguarda da sua aeronave. Coordenando com a equipe de solo que após o estacionamento do Condor, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. É, após a aeronave, então, e chama para o táxi, Bonomia 01. Para 2500 pés, ajustado 10014. Temos um tráfego, posição de 12 horas, 18 milhas, no rumo nordeste, ao 1500 pés, um tráfego de pequeno porte. Já atingi 2500 pés, mantenho o Channel 6143. A gente desce 2500, 6143, 1014. Boa tarde, essa identificação chegando a Mari, descendo a 5 mil pés, ajustado na 0-4. Autoriza a proa de Duna pro 6361, 4-3? Norte, né? 6143, está livre, Duna. Aguarde somente autorização para 2.000 pés. 2.000 pés, mano, Duna, 6143. No meia, o... Porta 612, tá? 3897. Para o Salvador? Dan 3897, porta 612, puxa para o estacionamento. Rotatória. Inicia de imediato, senhor? Afirmativo. Livre, chama o táxi. Salvador, Lomba 567, pushback de acionamento na posição 2. Olimpo 03, muito boa tarde, prossiga. Autorizado aí, Lésico 6143. 0143 autorizado, descida para 2000, ajustado no 014, livre ILS, a porta estabilizada. Porta estabilizada, 6143. 35, contornando o campo. Copiado 184345 e Campinas, aguarde para o táxi, gol no 601. Guardando o táxi. Gol no 567, aguarde um minuto para início de pushback. Tá aguardando. Eu estou no 03, controle. A sua escuta, prossiga o controle. Está presente, voe para a pro do corredor forte, reporte no ideal de descida. Corredor forte, já presente, reportará no ideal de descida. Está agora no 045. Ciente. Qual o período estimado aí para o voo no 567? Afirmo, senhor. Temos duas aeronaves à sua esquerda que estão prestes a iniciar o táxi. Assim que as duas passarem, o senhor será autorizado. Sim, obrigado. Olimpo 03, pronto para a cópia. Descida para o Netuno e a Proidal para o corredor forte. Qual o nível para descida, senhor? Solicitou no 1.500 pés, confirme. 03. 025 para o Netuno 03. 025, ajustado 1014. O senhor pode voar? O senhor tem condições de voar na proa 330? Afirmativo, proa 330, ajuste 1014. Agora iniciando a descer para 025, o Netuno 02. Tem sim condições de usar na proa 330, Netuno 03, aguardando instruções para aproximação. Visual. 330 da presente. Foi Eletro, Schneider, 6143. 6143, complete final, chame torre 98.95. 295, boa. Sei, Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-8.95, boa noite, bom voo. Ok, espera da aeronave da TAM, então, via Índia. Ponto de espera, chama torre 98.95, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa parte. Aos 1-0-9, autorizado pouso, pista 1-0. Tive pouso, Schneider, 6143. Quando pronto, livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via táxi Índia, senhor. Quando pronto, via Índia, 3897. sinalizando 80 para 360, azul 4261. Azul 4261, chama Recife, no 251, alternando no 3325. 251, 3325, 4261. Tráfico para toque emitido em Salvador, acione transponder 0115 e vai permanecer na escuta da torre em 1 no 8 decimal 95. Correto, ajuste no 0 no 4, informação ATIS em curso e acerra, chame para o táxi o Olimpo 03. No 567, no portão 02, informo que vai passar a retaguarda um Airbus da TAM e o 737 da Gol. Coordeno com a equipe de solo que após a aeronave da Gol, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Sim, após a aeronave da Gol, vai. Pushback e acionamento, vou no 560. Gente, Fox Tango Oscar, reporte Paris. 231-34 de autonomia, aeronave. Copiado, 231, 4 horas de autonomia e Galeão, muito grato, uma boa noite, um bom voo. Obrigado, bom trabalho. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8 decimal 95, TAM 3897. 3897, linha de cola, pista no 0, 1 no 0, graus 1 no 0, nós. Xenai 6143, solo foi 24, chama solo 1 2 1 9. Tarde, pronto para cópia e confins? O gol 273 está aprovado com fins, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída Tael até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, quebrar por Romeo India Delta Eco. Onde intercepta a aerovia Pesolo 1-6, então prossegue conforme plano apresentado. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 5503, gol 1273. 0390, 1-0, com a direita da El, Leda após o Abrid, depois o número 6, com o plano 1908, 1903, gol no 273. Confirme só o nível e destino, senhor, copiado? Foi o 360, com fim. Correto, 360, para confim, chama para puxa, acionamento, gol no 273. Calma lá, solo 6143, ele pronto. 6143, táxi lentamente, aguardando para ingresso no... Na táxi Juliette. Táxi lento pela Alfa, confirma? Aguardando o ingresso na Juliette. Positivo, senhor. Obrigado. TAM 3894, desce para 2000 pés, ajustado no 0 no 4, livre LS, reporte estabilidade. 2000 atualizado LS, 3894. Oscar da presente rotatória. Rotatória da presente, Oscar. Na 3897, contato radar, subindo ao nível de voo 320, da presente, curva à direita pro de Leda, após Leda, Bidete. Agora 601. O Guarani 601 vai alinhar e manter a cabeceira. E manter. 20, direita, Leda, tá? 3601. 3603, essa identificação, chegada a mar e desce a 5 mil pés, ajustado 10014. Mantém 025. Gente, Netuno 03. Netuno 03, solicita quando possível, mil pés. Autorizada presente 1 mil pés, ajustado 10014, Netuno 03. Mil pés para o Netuno. 44 anos, bom fim. Voador, cordial, boa tarde, para fazer o piloto Carmike. Direção operacional, tem que cambiar. Kilo Oscar Mike, mantenha-se em condições visuais, nível 105. Oceano 6143, observe site, quais são o táxi do 737 da Gol à esquerda. Após, o senhor pode ingressar na Juliette e prosseguir para o portão 01. Para o táxi da Gol, portão 0161. Pois, Ilhéus, confirme. Gente, mantenha a Prodo VR após Prod Leos e Kilo Oscar Mike. Prodo VR, Salvador, depois Leos direto. Guarulhos 360, posição de informação PR. Boa tarde, Gol 940, minuto para cópia. Agora já vem a saída? Puxa, o senhor, saída da EL. Olimpo 03, cruzamento imediato da pista 10. Grau, 109. Decolou 30, controle 198. 198 agora, muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Salvador, Gonal 567. 567, sim, a gente manda tempo de espera no zero. Sui Alfa está impraticável, entre está com Sui Juliette e Índia. Eu bati, eu olhei para vocês, gente. Da El, Leda, Pidev. 2 mil pés da El, Leda, Pidev, subindo para o 360, 601. O Gol no 940 está aprovado para Guarulhos, nível 360, pela aerovia Upper Whisky 50, decola da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta a aerovia Upper Whisky 50 e prossegue conforme plano de voo. Controle em 1 no 9.8, transponder 5514, Gol 1940. Guarulhos autorizado 360, e a rota do plano é 350. Decolou no 0, curva direita, saída da EL, após a EL Leda, Leda direto de Dev, direto na rota. Controle 1998, transponder 5514. Cotejamento correto, chão para puxa, acionamento, Gol 940. Ajuste no momento é 10014, informação antes em curso é a Serra, chame para puxa, Gol. Para o sequenciamento, cabeceira 97, você segue como número 3 na aproximação. Informativo, 160 norte. 4110 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso 10, 300 na 4. 1 do 7. correção, para 1-0. O Netuno 03 vai seguir como o número 2 na aproximação agora. Gente, cadê? Tá na curta, o Tango Oscar para 1-7. Gol no 567 após Airbus na curta final, ali mantém, capoeira no 0. Manda Airbus na curta, ali mantém, no 067. 3603, autoriza ali, a ITAF está presente ali, está falando bem. E o desvio está 3603. Obrigado. Olimpo 03, livre até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera chame torre em 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Netuno 03, controle. A escuta. Confirme, o senhor está na proa da rotatória? Afirmo. Estou recebendo o senhor na proa 280. A proa ideal para a rotatória seria a 260. 260, boa rotatória. Agora mantendo meu pé, isso, Netuno 03. Netuno 03, reporte visual, caródromo. Reportará. Boa, eu tô 3894, livre da 6 escuta. Muito boa noite, 3894, livre táxi, o táxi foi Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para 08, 3894. Tá 0-0. Fox Tango Oscar, 1-1-0 graus, 1-0 nós. Checa trem de pouso, autorizado pouso para estação 6. Tem condições de voar na proa 240? 240. Pode visar o caródromo? Portará. Pouso, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, Fox Tango Oscar, estação 6. Tem pouso autorizado, baixada e travada. Após o pouso, se você autorizar, um backtrack até o hangar da bata. Já autorizado, Fox Tango Oscar. Pode pouso, backtrack. Alta. No 567, decolado aos 35, controle 1-9-8. 19-8. Negativo. Tá mantendo o meu pés na proa 240. Sim. T03, livre da restrição ITAP, desce 3000, ajustado 1014. Livre da restrição ITAP, 3000, desce, acusará, vamos dar 3603. Mantém inicialmente o volume 03. Maquinão e Olimpo. No 60, gol no 601. Gol no 601, chama Recife no 251, alternando 3325. 251, 3325. Obrigado, bom dia. Realmente. Olhe Salvador, gol no 567. Gol no 567, está sob contato radar, gol 360, saída Gol e Valfito. Gente, saída Gol. Netuno 03, visual com aeródromo. Torre 118, decimal 95. Confirme para o 03. Chame torre, 118 decimal 95, Netuno 03. Chamará 1895. 03. Netuno 03 já porta pronto para girar final no 0. Tá pronto para girar. O fã está autorizado base, reporta final, Netuno 03. Reportará final com o seu baixado da base. Olimpo 03, decolar 238, está autorizado, perna do ventão no zero, reporta, pronto, gera a base. Reportará a base, autorizado para o vento ali, por 03. Olimpo 03, faça 360 pela direita, reporta interceptando Fernando Vento. Olimpo 03, 360 pela direita, reportará reinterceptando. Doutor de Salvador, 0072 vagões, descida ao 160, com informação que é. Voo 9072. Aciona identificação, autorizada a chegada a Bonfim, descendo a 4.000 pés, ajustado 1014. 4.010, identificou 014, ajuste 972 a 1. Oscar, Oscar, Juliette, aciona identificação, chegada a Bonfim, reporte ideal de descida. Já está na ideal de descida, Oscar, Oscar, Juliette. Está no ideal de descida? Se desce inicialmente para nível de voo 080, Oscar, Oscar, Juliette. Retorno 03, solo 40, livre à esquerda, taxia, pátio militar no corte de frequência. Olimpo 03, todo no visual, autorizado final 10 para toque arremetida. Tem condições de fazer uma base curta, tem um tráfego a 10 milhas. Temativo, Olimpo 03. Ok, sente a porta final, o trem checado, Olimpo 03. Será final com o trem checado, Olimpo 03.